No final da noite de ontem, por volta de 23 horas e 21 minutos, socorristas do SIAT do posto Vilar foram acionados para um deslocamento até a rua Rui Barbosa, esquina com Espírito Santo, no bairro Maracanã, para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel. No local foi constatada a colisão da Titan, placa de Foz do Iguaçu, contra um automóvel Jeep com placas do Paraguai. O SIAT deu atendimento a um motorista que estava ferido gravemente. Ele foi encontrado inconsciente e com dificuldades para respirar. O apoio médico foi solicitado e ele foi encaminhado em estado gravíssimo para o pronto-socorro do Hospital Municipal, com grandes possibilidades de vir a perder a vida. Devido à gravidade, a vítima foi deslocada sem que houvesse sua identificação. Os veículos envolvidos permaneceram no local à disposição do pelotão de trânsito do 14º BPM. O choque entre os dois veículos provocou uma grande confusão. Curiosos praticamente interromperam a circulação de veículos no movimentado cruzamento. A Polícia Militar teve dificuldades para orientar as vítimas. O motorista do veículo Jeep entrou em estado de choque e precisou ser amparado pela equipe de resgatistas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.